Salvador Azul 4959, posicionamento, parte 3, posição 3, Lima. Repetitório Chame Táxi, Azul 4959. Ah, reporta ao Táxi Azul 249, se próximo. 3520, puxa da cama. Facilizado, quanto que eu considero? Eu tô 3520, corte para o push. Ah, você escuta, será? Azul 4959, 55 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, está pronto para a gente. 4959, táxi autorizado via Patins, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajustando a 019, bom voo. Pátio 3, principal, Índia, ponto de espera da 10-1895, 10-19 no ajuste, o azul. 4-9-5-3-5-2-0 ATR da Azul, taxiando do Pátio 3 para o ponto de espera. Faz a mesma passada retaguarda e está autorizado para o Chibet Chame Táxi. Após a ATR da Azul, inicia 3-5-2-0. Salvador, azul 4959, está no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4959, linda coluna 0, vento 180 graus, 099. Linda coluna 0, 4959. 2459, decolou o Zulu 4, controle 120.8, bom voo. 208, grato. Controle Salvador, Azul 4959, decolou na sua escuta. Azul 4959, bom dia, contato radar na decolagem, suba via Saída Coral para o nível de voo 140. Coral 140, Azul 4959. Para o táxi, o TAN 3520, 150, 2 horas e 30, Maceió. 3520, direita via Índia, você dispara a torre 190.95, ajusta no 09, bom voo. 09, obrigado, direito, bom trabalho. Salvador, bom dia, voo 1173, centro da informação Charlie, solicita autorização de tráfego. Voo 1173, para Guarulhos, prepara a subida da Ela da Morte, vai aguardar cópia. Eu aguardo, voo 1173. Corrida 3520, ponto para pronto. Para 3520, alinha e decola a pista na 021, 90 graus, na 09. E decola até 3520. O 1173, cópia. O 1173, pronto para cópia. Guarulhos 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. E a pista do 10 até Taubaté. 5132 transponder, controle 120.8. Guarulhos autorizado, indicou 360, decola da pista 10, primeira curva direita da Eule da Morte, vai o pêndulo 10, Taubaté. Aciona 5132, controle 120.8, gol 1173. Gol 1173, protegimento correto, campeão, senhor, pushback, acionamento. Chamará o gol 1173. 2520, decolou os 20, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom trabalho. Controle, bom dia, 3520. São 3520, bom dia, contato radar na decolagem, suba para o defesa 370, via saída Puga, trânsito Caju. Trânsito Puga, Caju, 370. Azul 4959, autorizado pelo controle Leos, apresenta o adreto e o COVID. Confirme a posição para o 4959. E o COVID. É possível atualizar, senhor? Você está com controle Leos, que a sua posição fica dentro da terminal Ilhéus. Acredito que seja Índia, Lima, Quilo, Oscar, Vitor. Vou chegar com controle Leos. Essa assistiu, vai reportar o controle, o 4 alvos separados. Azul 4959, a posição na terminal Leos, confere. Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Ciente, grato, Yukov, permanece na sua escuta, atenção 140. Salvador, bom dia, da 38 no 6, informação Charlie. 3896, bom dia, sem identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1019. 1019, meio-dia, por 050, no perfil da Mário, na 3896. Poderia voar em SAP, presente? Autorizado, voar direto em SAP, então, 3896. SAP, graças, 3896. TAM 3520, chama agora o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545, ano 85, quadra mais. 38136, está autorizado a final do procedimento LS-XY0, desça para 2000 pés, altímetro no 0119, reporte estabilizado. 2000 pés, 0119, reportará estabilizado. Pode se considerar a restrição de tração? Está livre a restrição de altitude e velocidade em cabo, 38136. Está livre a restrição de cabo, para 2000 pés, reporte estabilizado, 38136 no mesmo. Azul 4959, serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 140, chama agora o controle Ilhéus, 120 decimal 1. 1201, 4959, muito obrigado. Paulo Salvador, voo 1173, posição 10, solicita autorização para pushback e acionamento. Confirme para o voo 973. Autorizado chamar para táxi o voo 1973. Solo Salvador, Gol 1173, solicita autorização para táxi com 179 a bordo, 4 horas e 1 de autonomia, alterna com... Bono 173, autorizado para o hotel, ponto de espera da pistana 0, Via Índia, torre 1895, 1019, bom voo. Táxi autorizado, Via Índia, no ponto de espera da pista no 0, chamada torre 118, pistão 95, gol 1173. São 3816. São 3816, chama agora a torre 118, decimal 951, uma busca. 3816. Salvador 3816, estabilizado na sinal. 3816, bom dia, livre pouso no 0, 107 adianta com 11. Livre pouso no 0, 3816. Muito bom dia ao TAN, Mike X-Ray Golf. Prossiga, Mike X-Ray Golf. X-Ray Golf, o senhor se encontra na posição 7 do pátio principal, solicita autorização de reboque para 14 remota, da 7 principal para 14 remota. Procedente do reboque, reporte alterna. Salvador, bom dia, Gol 1173, está próximo, ponto de espera da pista 10, pronto. Gente, mantenha o ponto de espera e aguarde no 1173. Mantenha o ponto de espera aguardando, Gol 1173. 73 ali mantém. Autorizado aliar e manter pista no 0, gol 973. Também no solo 44, livre à direita, no 211. A direita 211, tá? 3, 3, 1, 1, 1, 6. Solo, bom dia, tá? 3, 8, 1, 6, virou a pista. Com 9. Autorizado de colagem, pista no 0, gol 1, 1, 7, 3. Observando a aeronave da companhia que está sendo rebocada para remoto. 950 aeronave, Alfa, Juliette, número 4, portão 10. 300 no vento. No 73, decolar os 46, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Continua ali, Salvador, bom dia, gol 1173, cruzando 1400, na Adael, D da Motiva. Gol 1173, bom dia, contato radar na decolagem, suba via, sai da... Da El Transição Mótica, para o nível de voo 360. Ok, então, indo para o 360, na da El Mótica, com o 173. Mike, ex-Golf, informe, termo do reboque, muito obrigado, boa noite. Gente. Controle o gol 1973, por licença. Ou corrigindo, 1173. Gol 1173, controle. Uma chance de voar direto, Motiva? Quarto, combinação. Autorizado, está presente, voa direto Motiva. Muito obrigado, direto Motiva, 1173. Gol 1173, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, oferta, 133, décima 25. 25, 13325, obrigado, bom dia. Bom voo. bom dia, Gol 961. Prossiga. Por gentileza, autorização Guarulhos. Qual horário do seu plano? Olha, o plano aqui é para decolagem às 6h29. Ok. É, só chegou pra gente aqui com 30 minutos de antecedência. Chame daqui a uns 5 a 8 minutos. A saída prevista para Guarulhos é da Eulida Motima. Da Eulida Motima, assim, obrigado.